Mr. Ex-Boyfriend. Je lui en songera, elle est. Hola, mamá, tua filha é bem bonita. Eu gosto dela, com ela quero casar. Hola, mamá, queira me desculpar. Preciso dela pra completar o meu eu. Eu não tenho money, money, money, money. I don't have a money, money, money, money. Get a loitari, olo mongo chiquete. Me falo a língua que o dinheiro não fala, não fala. O mãe permita só, tu cozala na todas línguas, línguas, línguas, menos a linguagem do coração, ah, do coração.